Este concurso da Rainha das Vendimas não é um concurso de misses. É um concurso de senhoras que aqui estão a defender aquilo que é a origem do mundo rural e também a origem do vinho e aquilo que é representante do vinho no nosso concelho, que é o Vindão. Portanto, para elas, um grande bem-aja. Irei depois pedir, obviamente, e o público irá se associar quando elas desfilarem, antes de saber os resultados, com uma enorme salva de palmas. Mas a principal mensagem que vos queria deixar é que, efetivamente, para sermos tábua em Canto das Beiras, é por este e por outros motivos que, efetivamente, teremos que todos contribuir para construir um concelho melhor, um concelho que reconheça as suas origens e que valorize aquilo que são as nossas origens e aquilo que nós temos melhor. E, neste caso, no dia de hoje, aquilo que assinalamos hoje é, sobretudo, a valorização do nosso mundo rural e, sobretudo, o vinho Dão, que tão bem veio a evoluir no nosso concelho.